Eu quero ler para você algumas outras fortalezas que eu pude anotar: imediatismo, autoritarismo, perfeccionismo, timidez, obsessão, compulsão, mau humor, impaciência, desconfiança, insubmissão, independência, murmuração, hipocondria, manias, vida sexual liberal ou ilícita, falta de higiene, desorganização, desinteresse, desequilíbrios, alianças com incrédulos, alianças para desonestidade, desonra e escárnio de Deus e o seu reino, sujeira e descuido familiar, objetos consagrados a outros ídolos, traição, adultério, gritaria, desobediência, falta de mansidão, falta de ensino e ministração aos filhos, apego exagerado a pessoas ou coisas, contendas e facções, justiça própria, coração e olhar malicioso, ociosidade, culpa, distração, roubo nos dízimos, roubo nas ofertas, desprezo do culto a Deus, uso abusivo de dons e virtudes, sono, legalismo, pessimismo, palavrões, gestos obscenos, omissão, pecados não confessados, descontentamentos, abortos, passes, consagrações, macumbarias, pragas e uma infinidade de outras coisas que o Espírito do Senhor fará você se lembrar delas, se assim for necessário. Em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor diz ao povo: estes são, pois, os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando para possuíres. Deuteronômio 6, verso 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e da tua porta. Assim diz o Senhor. São os mandamentos do Senhor ao seu povo. Abra sua Bíblia comigo ainda, em Isaías, profeta Isaías, capítulo 26. Isaías 26, verso 3 e 4, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia, Senhor. Repita comigo aqui, irmão. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Duas observações aqui, irmão. Deus, o Senhor conservará em paz. Enquanto alguém acredita que se levantar uma fortaleza vai estar em paz, aquele que confia no Senhor vai estar em paz, livre de qualquer fortaleza, que promete proteger, mas no fundo isola para a morte. O Senhor vai conservar em paz aquele que a mente não é cheia de fortalezas, cheia de estruturas de raciocínios baseados em mentira, em dores, em preconceitos, a mente que está firme no Senhor, na tua palavra. E segundo, o verso 4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus, Ele sim, é a minha fortaleza. Eu não quero fortalezas, nem de mentira, nem de desonestidade, nem de indisciplina, nem de idolatria, nem de todas essas outras que podemos nomear. Eu só quero a minha vida na presença do Senhor. Ele é a minha rocha eterna, o meu escudo, meu protetor, a minha fortaleza. Agora abra comigo novamente, irmão. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Primeiro Paulo diz: pois embora andando na carne, poderíamos ler da seguinte forma: pois embora vivendo nesta terra, século 21, Brasil, Belo Horizonte, trabalho, empresa, escola, vivendo nessa dimensão, nós não guerreamos segundo esta dimensão. Essa é a palavra do Senhor. Todo mundo está dizendo que se você tiver fortalezas, você vai bem, você se cuida. Mas o Senhor vem e diz assim: não andamos segundo os conceitos desta terra. Não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são as fortalezas que os homens dizem que são úteis. Se você mentir, se você for uma coisa assim, se você burlar por aqui, se você tiver isso aqui, se você caminhar desse jeito, não são as armas que os homens dizem que são boas para se usar e vencer. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir toda fortaleza. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento a Cristo Jesus. Todo pensamento. Não, porque você está nesse negócio? Não, nesse negócio é o seguinte: nesse negócio você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer, olha, você faz assim, porque, olha, se você fizer desse jeito aí, olha, aí não, nesse negócio você anda assim, você faz, porque não tem jeito, não tem jeito, olha, se você for andar assim como tem que andar, não tem jeito, porque ó, o governo isso, ó, as pessoas assim, ó, esse mercado assim, esse lugar assim, pois o Senhor vem e diz assim: filho, quebre as fortalezas do diabo que te distanciam de mim, quebra essas fortalezas. Eu sou o teu escudo, tua proteção, tua rocha firme. Anda segundo os meus preceitos, segundo a verdade que eu estou ensinando você, e eu te farei mais do que vitorioso, filho. Derribando raciocínios e todo baluarte, toda fortaleza que se ergue contra o conhecimento de Deus. Então, as fortalezas da nossa mente, produzidas por dardos inflamados do diabo, que ferem, que trazem experiências negativas, que trazem o conceito mundano, que trazem o conselho dos ímpios. Essas fortalezas têm o propósito de impedir alguém de crescer no conhecimento de Deus. E o apóstolo vem e diz assim: levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Eu vou obedecer ao Senhor. Senhor, eu posso identificar por um desses termos aqui, e você pode durante a semana aí baixar na internet esse esboço, e você vai ter todos aqueles nomezinhos que eu pude consultar e ir lembrando e anotando aqui de exemplos de fortalezas. Mas o mais importante não é nomear a fortaleza, a ambição. O mais importante é saber que se há uma fortaleza em mim, ela vai se manifestar com um desses elementos aqui. E essa fortaleza, pela palavra do Senhor, pode ser derrubada pelas armas espirituais que o Senhor tem dado a nós. E eu quero orar com você, para que nós busquemos do Senhor uma intervenção poderosa. E se há uma fortaleza, que ela caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Nós podemos perfeitamente, e devemos, irmão, mapear essa análise diante do Senhor. Senhor, eu tenho, de vez em quando, eu tenho uma facilidade para mentir, para dissimular. Eu tenho uma facilidade para ser desonesto, para ser indisciplinado. Eu tenho uma facilidade para colocar qualquer coisa no teu lugar, Senhor, e se me tornar idólatra. E isso está até me facilitando de identificar que eu tenho fortalezas que precisam ser derrubadas, porque elas estão me prendendo, estão me impedindo de crescer no conhecimento, estão me isolando e me sufocando na minha própria fantasia, na minha vida pessoal, e eu acho que todo mundo está errado, e eu quero lutar, e eu quero vencer, e na verdade eu estou preso nessas fortalezas, e eu quero sair delas. Mas tanto podemos identificar por esses elementos, como podemos dizer, Senhor, eu não tenho a menor noção do que pode ser fortaleza na minha mente. Mas se há alguma fortaleza me impedindo de te conhecer profundamente, de caminhar na tua presença mais intensamente, eu quero colocar essa fortaleza diante do Senhor, porque eu não vou usar as armas desse mundo, eu vou usar armas espirituais para derrubar raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor. Eu quero ser uma pessoa diferente. E Paulo completa dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu derrubei aquela fortaleza. Minha forma de pensar agora é outra. Então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez haja um pecado oculto. E o diabo está falando com você, não, guarda isso aí, ninguém precisa saber, guarda isso aí, não mexe nisso, porque vai, olha, já passou muito tempo, isso já passou, e você vai dizer, Senhor, eu não quero deixar nenhuma fortaleza do diabo. Irmãos, eu conheci pessoas, mulheres, com a vida mais ou menos, sempre cheia de problemas, e que mudaram suas vidas, porque confessaram anos depois, eu fiz um aborto. E aquela mentira, e aquele pecado escondido, que se tornou uma fortaleza, onde o diabo prendia aquela vida, foi quebrada, e aquela vida foi liberta. Ah, mas e se eu contar? Ah, mas e se eu... Meu irmão, quebra o jugo do diabo na tua vida. Vícios. Quanta gente, por conta da fortaleza de... Eu não consigo. Ah, não tem jeito. Ah, também não é assim, né? Não tem tanto. Deus sabe, né? Deus sabe. Diga, Senhor, eu não quero o diabo tendo fortaleza nenhuma na minha mente, na minha alma, no meu corpo. Eu quero quebrar as fortalezas dos vícios, Senhor. Qualquer uma destas.